Em São Manuel, 9:01. Rádio Clube. ZYK665. Rádio Clube de São Manuel. A voz de um município de São Paulo, nos céus do imenso Brasil. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está começando agora pela Clube, programa Você Faz o Sucesso. Apresentação de José Carlos Caldeira. O bom gosto musical do ouvinte para comandar a grande parada musical. Participe pedindo sua música preferida. Você faz o sucesso com a melhor programação musical. E ainda você tem muita informação, alegria e a melhor comunicação do seu rádio. José Carlos Caldeira está chegando. Você faz o sucesso. Agora são 9:11. Eu já cheguei. Você está curtindo a melhor programação. Rádio Clube AM de São Manuel. Clube 1510. Esta é a frequência certa. A frequência onde você tem o melhor em música, informação e comunicação. Rádio Clube AM de São Manuel. Sua amiga e companheira. Rádio Clube 1510. Rádio legal, boba, rádio sucesso, boba, Super Clube AM. ZYK665, Rádio Clube de São Manuel, operando em 1510 kHz, a voz de um município de São Paulo, nos céus do imenso Brasil. É só ligar e se ligar no melhor som da cidade. 1510. Clube! A frequência do sucesso. A frequência do sucesso. A frequência do sucesso. Só na Rádio Clube, as melhores músicas, informação e comunicação para você. A equipe mais do seu rádio, te fazendo companhia. Esta é a Rádio Clube AM de São Manuel, sempre ao seu lado. O Grupo Robust nasceu de um sonho. Um sonho de transformar o mercado imobiliário de Botucatu e região. De sonhos e desafios, fizemos o Grupo Robust a ser o único pensando além do impossível, abraçando cada oportunidade desde novembro de 2017. Agora, também em São Manuel, preparados para novos desafios, construímos o imaginável no mundo do mercado imobiliário, porque confiança faz história. Procure um dos nossos consultores. A Robust São Manuel fica na Avenida José Horácio Melão, número 1630, ali próximo à Vila Ipiranga. O telefone para contato é o 14-3437-1036. As Lotéricas Avenida e Central recebe todas as contas e jogos via Pix de todos os bancos, ou seja, maior comodidade e facilidade para as pessoas que têm o Pix. E você que gosta de fazer aquela fezinha, as apostas podem ser feitas no caixa exclusivo para jogos. Aposte também no bolão oficializado da Caixa Econômica Federal. Lotéricas Avenida e Central, pé quente em loterias, no centro, na Rua Batista Martins e na Avenida José Horácio Melão. O supermercado Lourenção tem as melhores ofertas da cidade. Você que quer economizar, compre no supermercado Lourenção, onde você encontra de tudo. As mercadorias são de primeira qualidade e o atendimento é especial. Vem para a economia, vem para o supermercado Lourenção, aguardando você e sua família na Vila Industrial. O Laboratório São Manuel comunica que está atendendo de segunda a sexta, das 6h30 às 17 horas e aos sábados, das 7 às 11 horas, somente na unidade do centro de São Manuel. Na hora de fazer seus exames, procure o Laboratório de Análises Clínicas São Manuel, que garante a qualidade e a eficiência de seu atendimento. Equipamentos computadorizados e de última geração. Laboratório São Manuel, na Avenida Irmã Sintra, em frente à Escola Augusto Reis. A Usina Açucareira São Manuel é uma referência no setor sucroalcooleiro e contribui para o progresso da nossa terra, produzindo açúcar e etanol. Uma empresa de ponta no complexo agroindustrial Canavieiro. Usina Açucareira São Manuel, sinônimo de qualidade, uma grande força no interior do estado de São Paulo. Val Móveis, na Vila São Geraldo, trabalha com móveis novos e usados. Compra, venda, troca e restauração. Val Móveis cobre qualquer oferta e tem promoções incríveis. Se você ainda não conhece Val Móveis, então vá na Rua Comendador Luiz Fittibaldi, sem número, na Vila São Geraldo, subindo o Colégio Agrícola, e confira tudo isso e muito mais. Val Móveis aceita todos os tipos de cartões. Anote os telefones de Val Móveis. 998851531 e 991780697. Val Móveis aguarda sua visita. A Coprólio Soluções Ecoeficientes agradece a todos os parceiros e amigos que juntos, por mais um ano, buscamos um mundo melhor e que em 2022 possamos estar presentes para cuidar do hoje e ajudar a preparar o futuro sustentável. Seja você também parte dessa solução. Coprólio, você pode confiar. A Coprólio fica na Rua Aquilino Dias Vieira, número 21, na Vila Santa Terezinha. Telefone é o 3842-1408, WhatsApp 99113-0349. Manter um sistema de segurança em sua empresa e residência é muito importante para a proteção do seu patrimônio. A Demaster conta com serviço de monitoramento e proteção 24 horas. Alarmes, cercas elétricas, câmeras de segurança e muito mais. E atenção você que é proprietário de chácaras, fazendas e sítios da nossa região. A Demaster possui para você um plano especial. Faça já um orçamento na Demaster Segurança Eletrônica e Monitoramento com os melhores preços e condições do mercado. E além disso, a Demaster conta com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Ligue já para fazer o seu orçamento ou agendar uma visita. O celular é o 99715-9193 e o WhatsApp 99189-5538. Show de prêmios na Bom Jesus Materiais para Construção. Na reta final de 2021, você comprando da Bom Jesus vai ganhar cupons e concorrer a prêmios. Neste final de ano, você que está construindo, ampliando ou reformando, escolha a Bom Jesus Materiais para Construção. São 25 anos construindo com você. Loja em Aparecida de São Manuel, na Rua Júlio Coelho da Silva, e também em São Manuel, na Avenida Teófilo Portela, na Nova Conquista. A Bom Jesus deseja a todos boas festas. Portal da Vidência. Pai Joaquim, recém-chegado da Bahia. Faz benzimentos, joga búzios e cartas. Traz a pessoa amada em 7 dias. Sigilo absoluto. Ligue agora mesmo e fale com o Pai Joaquim. Telefone 99673-2399. Portal da Vidência. Fim de ano é mais emoção. Na sua. Em São Manuel, 16h40. Rádio Clube.